chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para te dar. Trago essa rosa para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, faz chuva. Hoje o céu está tão lindo. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. E de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, e a solidão em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você.